Começa agora, com transmissão em rede para Brasil e Portugal. Programa Carlos Pitty. Um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil. Alô, Brasil! Alô, Portugal! Alô, rede! Estamos começando aqui mais um programa Carlos Pitty para 109 rádios. Brasil, Portugal, Paraguai. A você da internet do mundo todo também, muito obrigado, hein? Seja muito bem-vindo com o programa Carlos Pitty. Música, bate-papo, lançamentos, música para matar a saudade. O melhor da música sertaneja e entrevistas exclusivas com seu artista preferido a partir de agora para você aqui, tá bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Obrigado pela sua audiência. E para começar, vamos embora com Carlos Pitty, Água de Rio. Foi Deus quem te mandou. Deserto onde nasce o sol. É água corrente, chega assim tão envolvente. Ficou sem ar. Foi Deus quem te mandou. Feita como a natureza. É meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu vivo você, respiro você. Perfeita como a natureza. É meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Aqui na rádio, tô aqui com você, no programa Carlos Pitty. Já já tem a Carla Ribeiro, a Carlinha, com os lançamentos da semana, né? E a gente segue por aqui, um forte abraço, acesse o meu site www.carlospitty.com. Você pode acessar e conferir tudo sobre o programa, tudo sobre a minha carreira, o meu trabalho, minhas músicas e composições. Tudo no Twitter, @CarlosPitt, no Facebook também, é só procurar lá, Carlos Pitt, ou programa Carlos Pitt, ok? Beleza e combinado? Seguindo e trazendo música, é sucesso, Jorge e Matheus, com a participação de Maná, Eres Mi Religión, aqui no programa Carlos Pitt. Programa Carlos Pitt. Ia caminhando pelas ruas esquecidas sem destino, ia tropeçando em fantasmas, em anjos caídos. Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido, iba muriéndome. Iba volando sobre el mar con las alas rotas. Ay, amor, apareceu na minha vida e me curou todas as feridas. Ay, amor, você é minha lua, meu sol, meu pão de cada dia, iluminando com sua luz. Não, nunca se vá, amor, nunca se vá, amor. Você é a glória de nós dois, até a morte. En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciado, estaba sin sentido, pero llegaste tú. Ah, amor, você é minha religião, é minha luz, é o meu sol. Abre el corazón, do Carlos Pitt. Alô, galera, eu sou o Marcos. Oi, aqui é o Belucci. Os melhores artistas estão aqui. Agora é o momento de ficar com o meu travesseiro, já que você não deu moral pra mim, viu, gente? Estou triste, coração ferido. Você não dá motivos pra eu ficar com você. Ficou chato, foi tempo perdido. Eu ficar te implorando sem você merecer. Eu tô caindo fora dessa sua indecisão. Já percebi que não tenho lugar no seu coração. Ignora, faz de tudo só pra me ver chorar. Não acredita que tenho coragem pra te deixar. Então fique aí com o meu travesseiro. Logo nele nem vai mais sentir meu cheiro. Você quis assim, então vou respeitar. Eu já tô cansado de me machucar. Se acaso te bater um desespero e te der na louca de me procurar, eu já vou estar curado por inteiro e você vai ter perdido seu lugar. Mas não vai sentir nem mais o meu cheiro. Sou triste, coração ferido. Você não dá motivos pra eu ficar com você. Ficou chato, foi tempo perdido. Eu fico te implorando sem você merecer. Eu tô caindo fora dessa sua indecisão. Já percebi que não tenho lugar no seu coração. Ignora, faz de tudo só pra me ver chorar. Não acredita que tenho coragem pra te deixar. Então fique aí com o meu travesseiro. Logo nele nem vai mais sentir meu cheiro. Você quis assim, então vou respeitar. Eu já tô cansado de me machucar. Se acaso te bater um desespero e te der na louca de me procurar, eu já vou estar curado por inteiro e você vai ter perdido seu lugar. Então fique aí com o meu travesseiro. Logo nele nem vai mais sentir meu cheiro. Você quis assim, então vou respeitar. Eu já tô cansado de me machucar. Se acaso te bater um desespero e te der na louca de me procurar, eu já vou estar curado por inteiro e você vai ter perdido seu lugar. Programa do Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Programa do Carlos Pitty. Alô, Carlos Pitty, nós somos o William e Santiago. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Aqui quem tá falando com vocês é Eduardo Costa. Oi, gente, aqui quem fala é a Soraya Bauer. Aqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. Aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós somos a dupla de Goiás, Cristiano e Capela. Alô, Brasil. Alô, Portugal. Eu sou o Pedro. E eu sou o Mal. E nós estamos aqui no programa Carlos Pitty. Programa do Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. E agora, no rádio, na sua rádio, na rede do programa Carlos Pitty, tem Carla Ribeiro e os lançamentos da semana. Alô, gente, programa Carlos Pitty, mais uma semana no ar e eu tô chegando aqui pros lançamentos da semana e eu tô trazendo novidade, hein? E eu vou começar falando aqui de um cantor solo, Thiago Brava. Ele é goiano e tem 26 anos. Estuda música desde os 12 anos de idade, quando ganhou seu primeiro instrumento, um cavaquinho de presente do seu tio. E uma curiosidade é que, por um acaso do destino, o escritório do cantor Cristiano Araújo se instalou exatamente do lado de sua casa. E assim ele conheceu o empresário de Cristiano. O Thiago Brava surpreendeu a todos quando emplacou mais um hit, 360, o A Rocha do Poder, que virou febre na internet. O CD dele contém 9 faixas, todas de composições próprias. E agora ele tá de trabalho novo, com participação, sabe de quem? Do Cristiano Araújo. E eu vou lançar agora pra você a nova música de trabalho dele. Thiago Brava, com participação de Cristiano Araújo, A Rocha da Paixão. Lançamento. Liga aí, Thiago Brava vai te ensinar o novo jeito de dançar a rocha. Que é mais ou menos assim, ó. A gente pega a dor e a desilusão. Depois a gente sofre, sofre. A gente pega a dor e a desilusão. Depois a gente sofre, sofre. No arrocha da paixão. Pega a dor, a desilusão. E sofre, e sofre, e sofre, e sofre. Arrochou! Quem nunca sentiu dor por causa de paixão? Amor que não devia ter, só desilusão. Quem nunca se ferrou por causa de paixão, vai se ferrar um dia, não tem como correr não. Bem feito quem mandou se entregar a quem não sabia o que era amar. Pra te curar eu encontrei a solução. Vou te aplicar no arrocha da paixão. A gente pega a dor e a desilusão. Depois a gente sofre, sofre. A gente pega a dor e a desilusão. Depois a gente sofre, sofre. No arrocha da paixão. E pra cantar esse arrocha comigo, eu quero chamar um parceiro, Cristiano Araújo, Thiago Brava. E sofre, e sofre. Quem nunca sentiu dor por causa de paixão? A mão que não devia teve só desilusão. Quem nunca se ferrou por causa de paixão? Vai se ferrar um dia, não tem como correr não. Bem feito quem mandou se entregar, pra quem não sabia o que é amar. Pra te curar eu inventei a solução. Vou aplicar o arrocha da paixão. A gente pega a dor e a desilusão, depois a gente sofre, sofre. A gente pega a dor e a desilusão, depois a gente sofre, sofre. No arrocha da paixão, preciso de um remédio que cure essa paixão, que diminua a dor que bate no meu coração. Que me cure ou me ajude a esquecer. Me diz aí, Thiago, o que eu posso fazer? Se liga, Cristiano, preste bem atenção, que eu vou te aplicar no arrocha da paixão. A gente pega a dor e a desilusão, depois a gente sofre, sofre. Esses são os efeitos do arrocha da paixão. A gente pega a dor e a desilusão, depois a gente sofre, sofre. A gente pega a dor e a desilusão, depois a gente sofre, sofre. São os efeitos do arrocha da paixão. 180, 360. Arrocha da Paixão com Thiago Brava e participação de Cristiano Araújo. O próximo lançamento de hoje é a dupla Lucas e Baroni. Essa dupla é sinônimo de alegria e carisma. A dupla foi formada em maio de 2010 e vem se destacando no meio sertanejo pela vasta experiência dos dois. Lucas e Baroni é a nova proposta de dupla para o Brasil. E a nova música de trabalho deles também tem participação especial, do Che Garotos. E eu vou lançar agora aqui para você também. Lucas e Baroni com participação de Che Garotos, Mulher Gosta de Carinho. Eu descobri que mulher gosta de carinho. Carro carinho, sapato carinho, vestido carinho, jantar bem carinho. E o homem tem que ter um dinheirinho. Eu descobri que mulher gosta de carinho. Carro carinho, sapato carinho, vestido carinho, jantar bem carinho. E o homem tem que ter um dinheirinho. Mas com dinheiro ela não vai te deixar, porque com ele você pode até comprar o seu coração, um lugar para morar. Eu já falei que mulher gosta muito de gastar, e só assim você pode conquistar e ela não vai te largar. Eu descobri que mulher gosta de carinho. Carro carinho, sapato carinho, vestido carinho, jantar bem carinho. E o homem tem que ter um dinheirinho. Eu descobri que mulher gosta de carinho. Carro carinho, sapato carinho, vestido carinho, jantar bem carinho. E o homem tem que ter um dinheirinho. Olha aí quem tá chegando pra cantar com Lucas e Baroni. Chega mais, Che Garotos! Lucas e Baroni, Che Garotos! Vamos cantar, Matheus? Simbora, Sandrinho! Eu descobri

Tentei te esquecer. E o quê? Não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Oh, minha paixão. Oh, minha paixão. Por mais que eu queira disfarçar como estou, o meu coração se nega a aceitar. Passo tempo, eu não esqueço de te amar. Passo tempo, eu não esqueço. Bem grave agora, bem grave. De te amar. Oh, tchau, gente. Valeu, galera. Acesse www.carlospit.com ou www.youtube.com/carlospitoficial. Programa do Carlos Pitt, Brasil e Portugal ligados aqui. Programa do Carlos Pitt, os melhores artistas estão aqui. Alô, galera que tá curtindo, meu amigo Carlos Pitt. Eu sou o Luciano Pop. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Alô, Carlos Pitt, eu sou a Fátima Leão. Alô, Brasil, alô, Portugal. Alô, galera, aqui quem está falando é o Edson. Olá, amigos, aqui é o Chitãozinho. E aqui é o Chororó. Alô, Brasil, alô, Portugal, nós somos La Luna e Vinícius. Olá, Brasil, olá, Portugal. Aqui quem fala é o cantor Cássio. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Alô, galera, quem tá falando com vocês aqui é o Gian. E aqui é o Giovanni. Olá, galera. Eu sou o Eduardo. E eu sou o Fabiano. Nós também estamos no programa Carlos Pitt. Alô, gente, aqui é o Christian. E aqui é o Daniel. Alô, Carlos Pitt. Tamo junto. Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Seguindo o programa Carlos Pitt, depois da entrevista aqui do programa, lembrando que você pode acessar o meu site carlospitt.com, a tvcp1.com e assiste lá também as entrevistas em vídeo do programa Carlos Pitt. Aqui você escuta, lá você escuta e também assiste, né? Também tô no Twitter, arroba Carlos Pitt, no Facebook, Carlos Pitt ou o programa Carlos Pitt, e você acompanha o meu trabalho, legal? Miroca, chega pra cá, trazendo as novidades do mundo artístico. Alô, alô, Carlos Pitt, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai. Vocês já ouviram falar da Lei Rouanet? Teoricamente, a Lei Rouanet é uma lei federal criada em 1991 pelo Ministério da Cultura e destina-se ao incentivo da cultura e investimentos que podem ser usados para o desenvolvimento de projetos e atividades culturais. Mas isso tem gerado muita polêmica e contradição. Por exemplo, em março, Jorge e Matheus conseguiram aprovação para captar 4 milhões e 300 mil via Lei Rouanet para a produção e divulgação da dupla. Está aí explicada a gravação do DVD em Londres. O grupo Barão Vermelho captou recentemente 10 milhões e a Xuxa conseguiu 8 milhões, assim como diversos outros artistas. Fico aqui pensando nos milhares de talentos que não têm empresário nem outro tipo de apoio e esperneia um monte para mostrar o talento que tem. Michel Teló recentemente pediu incentivo por meio da Lei Rouanet para a gravação de suas viagens internacionais e não conseguiu. Reclamou muito. O canal Multishow abraçou o projeto e eu assisti o resultado essa semana. Ah, tava legal, foi bonito ver o público de Portugal lotando shows, cantando junto com ele, mas daí o Ministério da Cultura financiar não dava, né? Bom, finalmente surge algo novo no sertanejo. Trata-se da música Livre, um country da dupla Fernando e Sorocaba, lançada semana passada. A canção não tem refrãozinho chiclete, não tem dancinha e lembra, ao menos um pouco, algumas coisas do início da carreira deles que ficaram de lado por não haver o apelo que virou moda. Seguindo a mesma tendência, Rick e Renner, que anunciaram a volta duas semanas, já estão com o CD quase pronto. E na próxima semana acontece o lançamento nacional da nova música de trabalho Dança Comigo. É romântica, assim como muita gente torcia para que fosse, já que esse assunto, a dupla entende e muito. Essa canção já havia sido gravada pela dupla no último CD, antes da separação, mas não deu tempo de ser trabalhado. Chegou a vez. E a maioria já deve ter percebido que a presença de artistas sertanejos na TV é cada dia maior. Na semana passada, Eduardo Costa gravou o programa da Marília Gabriela e no início dessa semana foi a vez de César Menotti e Fabiano no mesmo programa. Domingo tem Gustavo Lima no Faustão e ainda tem sertanejos no Domingo Legal, Melhor do Brasil, Programa de Eliana, Tudo é Possível e no Sábado Total de Gilberto Barros na Rede TV. E quem tem acompanhado as audições do programa The Voice deve estar surpreso e espantado como eu com a atuação do chamado técnico Daniel. Ele tem deixado passar talentos sertanejos como o excelente excelente Sidney do Cerrado e o índio Iuri da aldeia Jatobá de Tangará da Serra de Mato Grosso. Os outros técnicos do programa, Claudinha Leite, Carlinhos Brau e Lulu Santos, por vezes se voltam pro Daniel respeitando o gênero e esperando a sua reação e nada. Daniel, acorde, homem, tá ficando feio pra você. Mas quem quer ouvir música bonita e bem cantada, acesse www.carlospitch.com. Ouça lá suas canções e fique por dentro da carreira de Carlos Pitch. Assista também aos vídeos de entrevistas e shows em www.tvcp1.com e divirta-se. Boa semana, pessoal, beijinhos e até a próxima. Ok, agora eu trago pra você as músicas que eu componho e eles gravam. Vamos embora, vamos curtir? Essa dupla aqui é do Rio Grande do Sul, gravou minha música Eu Vou Meter o Pé na Porta. Pra vocês, Marcelo e Fabiano. Eu vou meter o pé na porta, você vai ter que abrir. Vou querendo uma resposta, consigo minha vida e você segue aí. Eu já chorei, bebi, eu já caí na rua, eu já fiz bobeira, até caí na sua. Eu já errei, falei, e senti coitado, já cansei, notei, o barco tá furado. Já me humilhei demais, agora não posso mais, e me botei demais, eu já sofri demais, dá uma resposta pra mim. Já me humilhei demais, agora não posso mais e acabar assim. Já me botei demais, eu já sofri demais, dá uma resposta pra mim. Eu vou meter o pé na porta, você vai ter que abrir. Vou querendo uma resposta, consigo minha vida e você segue aí. Eu vou meter o pé na porta, você vai ter que abrir. Vou querendo uma resposta, eu sigo minha vida e você segue aí. Pra mim. Já me humilhei demais, agora não posso mais e acabar assim. Já me botei demais, eu já sofri demais, dá uma resposta pra mim. Eu vou meter o pé na porta, você vai ter que abrir. Vou querendo uma resposta, eu sigo minha vida e você segue aí. Vida e você segue aí. Eu vou meter o pé na porta, você vai ter que abrir. Vou querer uma resposta, consigo minha vida e você segue aí. Programa Carlos Pitt. A nossa história é longa, mas eu resumi. Perguntas sem respostas, te respondo sim. Entrada sem saída do meu coração. Depois de enfeitiçado nessa ilusão, eu sei que pra você é fácil superar. Em outra pessoa, em qualquer lugar, a tática perfeita eu vou elaborar. Em outra ocasião a gente se reencontrar. Se amar, quero ver. Você brincou no fogo e depois caiu fora. Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora?